Celis apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá então para todos, uma muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande sessão do Live Set. Vão ser duas horas com o melhor, o essencial da Dance Music. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Abrimos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que para participarem na votação desta contagem podem fazê-lo desde a semana passada no site Bupor em www.bupor.com. Basta entrarem então nesse site, na secção de músicas, e votarem na vossa favorita. Vamos para a contagem desta semana, eleita por vocês. DJ Radio. Power Play. Número 10 para ATFC e o tema Guru. 10. Thank you. maximum power. It's satisfaction. Five cents. Power play. Número 9 para Gregor Salto e Mastic Soul, Toca Bunda. 9. And it makes me wonder. Life. Yeah. topo do Live Set. Ontem no topo do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Número 8 esta semana para este single fantástico de Martin Solveig e Dragonette, chama-se Hello. Hey. Continuamos com a contagem agora para o número 7, onde está Afrojack featuring Eva Simmons. Continua a descer na contagem. O single chama-se Take Over Control. 7. We'll be right back. Estamos a meio da contagem das 10 mais desta semana, já sabem, eleitas por você. Para votarem nesta contagem, basta ir ao site www.bupor.com e entrar na secção de músicas. Conhecendo então o número 6, onde está o single The Voice, de Thila Domets, é tema novo. Sim. Thank you. 5842 ou em publipt.info/liveset. Estamos de volta para a contagem das 10 mais desta semana. Antes de conhecermos o número 5, lembramos que podem participar na votação para esta contagem em www.bupor.com. Número 5 então para Kings of Leon, You Somebody. 5. We'll be right back. queiras contribuir para este top, vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Número 4 esta semana para tema novo, entrada direta para a 4ª posição, este Just The Way You Are, de Bruno Mars, a remix para Daniel Perrot. 4. It's satisfaction. Life sense. Power play. Número 3 para Duck Sauce e este Barbra Streisand é a terceira posição desta semana. 3. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.

Live Set. Power Play. Bom, e estamos no final desta contagem, antes de ficarmos a conhecer o primeiro lugar, que, já sabem, é um novo primeiro lugar e é uma entrada direta para a primeira posição. Lembramos mais uma vez que podem participar na votação desta contagem, podem votar todos os dias em www.bupor.com. Ajudem a eleger todas as semanas as 10 mais da Dancing em Portugal. Vamos então para o número 1, entrada direta para a primeira posição. Foi a mais votada a semana passada, portanto, merece esta primeira posição. É o single The Time dos Black Eyed Peas. É o número 1. One. This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. And I

You are live with DJ Zé Luiz. Come on. DJZeluis.com. I'm simply DJ Zé Luiz. Esse é um sonho. Tick tock sound.

You are live with DJ Zé Luiz. Set. Live Set. DJZLuis.com. We'll be right back. I'm